Comandante, 3197, agora pronto, ponto 3197. 3197, Lima, tem 0. Sendo aliado, cai para ter a pista no 0, 3197. Luna 081, fala 626, direita 219. 319, 081. Então, 3197, autorizada pela agenda pista no 0, vento 190 graus, 159. Autorizada a decolagem da pista no 0, 3197. Dan 3197, solicita proa 205 devido a formações. Utilizado, Dan 3197, confio por quantas milhas? Tem condições de proa de Leda para o Dan 3197? Oi Leda, Dan 3197. Vamos Leda, Dan 3197. controle Salvador, é o TAM 3197, autoriza voar do óculo. Aguarde TAM 3197. Não aguardo, né, escuta, muito obrigado. V2795 autorizado, final ILS X-Ray, pistão 0, reporte estabilizado no localizador. Formaremos o X-Ray da pista 10 azul, 2795. V3197, vai pro de Tóquio. V3197, vai pro de Tóquio. Testa a mão do Tóquio, V3197. T3197 no centro, Recife 128.35, ATR 125.1. T795, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 900. 895, até mais. Torre Salvador, boa noite, eu sou 2795, na localizadora, aguardando lá. Azul 2795, boa noite, continua a aproximação, ainda não avistar, que só pista molhada, ângulo de autorização de pouso 2795. Guardando azul. Azul 2795, agora em Floresta, no seu José Pouso, na pista no 0, vento 200 graus, 129. Livre Pouso Azul 2795, ainda não está. Azul 2795 visual, confirme o vento. 200 graus com 09, altímetro no 097. Silêncio. No solo 43, livre à direita, solo 121 decimal 9. Gente, vai livrar à direita na Fox, solo 119, o azul 2795. quanto grau 0 to 1, qual que é dentro? Descendo, flight level 050. Clear, bomb arrival, descendo 1017. Salvador, Oceano 633, boa noite. Tomando Quebec. Azul 4298, controle Salvador, Oceano identificação, dessa vez chegada Bomba de 1, para o nível de voo 060, ajuste altímetro 1017. Salvador, boa noite, Oceano 633. Oceano 633, controle Salvador. Identificação dessa via chegada a Bonfi, para o nível de voo 070, ajuste ao time, estando 017. Alô, alô, Salvador, Azul 4298. Azul 4298, controle Salvador, desça. Via chegada com é de 1 para o nível de voo 060, altímetro 1017, acione identificação. Ok, 1017 para o 060, acionou a identificação na bomba de 1, 4298 via. boa noite, eu vou no 096, no ponto de espera, pronto para decolagem. Vou no 096, linha decola da 10, vento 200 graus com 99. A linha decola da 10, no gol 1096. Radio 290 from Salvador, Rio. Radio speed 230 knots. Right, heading 230, limit 290 radio from Salvador, Rio, and radio speed 230. Yeah, we are 0 to 1 hour. Decolada 00, chum controle 120, decimal 8, bom voo. 28, um bom trabalho, 1096. Sul de Salvador, uma boa, 1096 decolada, 1210. Pulo 096, contato radar na decolada, suba via, saída Montran, São Frost, para o nível 370. Gente, subindo via saída Momo, transição Frote, no 370, o 1096. Fala 3x3, confirmando a razão desse tempo, empregando. Em Sete. É, tráfego agora posição de 10 horas, 18 milhas, rumo noroeste, ação nível voo 085, ascensão nível voo 370.737.800. Chanel 313, desça para 4 mil pés, altímetro 10, 17. 4 mil, 6313. Altímetro 10, 17. 17, sim. Boa noite, Xamanha 310, passada 1-0. Xamanha 310, linha decolada 1-0, vento 2-1-0 graus com 1-0 não. Decolada 1-0, linha 310. Esquerda para 2-0-0, limite estará ao localizador, desça para 3-1-3. 2-0-0, limite ao lote, desça para 3-6-6-3. Gente, voo 9082, aguarde um minuto para cópia. Guarda. Portugal 0-1-Alpha, left 200, descend to 3000 feet, of hemisphere 1017. Descend 3000 feet, left on heading 200, and connection 0-1-7, airport view 2-1-Alpha. Portugal 0-1-Alpha, new entry on this head, the radio 260 from Salvador VOA. Now limit heading 260 from Salvador VOA, airport view 2-1-Alpha. Controle, a cidade coordena com o Central para o Rio Frutim, para o 1096. Aguardo. O Chanel M313 está autorizado a final do procedimento ILS-XP, pista 10, desceu para 2100, altímetro 1017, nesse redução 2000 nós, aguardando o vetor final para o localizador. Redução 2000, desce para 2000, desceu para 2100, aguardo o vetor final. 22000, aguardando. Estabilizado, 298. Azul 4298, chame torre 118, decimal 9. 1895, ligado até mais, 4298. Até. Agora Salvador, boa noite, Azul 4298. Boa noite, Azul 4298, reporte Campo Avis. Reportará. Canal 310, contato com o radar na decolagem, suba via saída Cuca, São Caju, para o voo 350. Fala, 350, Cuca, Aru. Portugal 021 Alpha, for intercept local as a cluster, left head 0, left 090. Left heading 090 to intercept the localizer runway 10, field 021. Chanel M303 para o localizador, esquerda proa 130. Esquerda 130, Chanel M303. Salvador 6310, felicita Jamo. Chanel M310, autorizado direto Jamo. Vamos Jamo, obrigado. O azul 2782, teste da Romeo. Aguarde. Gol 1096, chama o centro restrito 125, decimal 45, caso negativo 126, decimal 85. 25, 45, 268, caso negativo. Gol Leda, toco. Da décima pela direita, 5153-1208. Seja muito corrente, para o pushback sumamento. Chamará. Explicação, voo direto estado para chegada por Med 1, altímetro no 017, reporte de descida. Direto estado e para Med 1, vai reportar de descida, 2782. Número 313, Summit Torre 118, decimal 95. 295, 6313. Airport Gal 021 Alpha, clear Islands, final approach, runway 10, descend to 2000 feet, report runway 5. Altimeter Ferry now 1018. 10018, clear for Islands, approach runway 10, Gal 021 Alpha. Visão 3, chuva forte sobre o campo, teto estimado 1000 pés. Sim, meu controle de Salvador, bom dia, Rio 5974. Rio 5974, controle Salvador, acena identificação, terça, via chegada ponto, para o livre voo 060, ajuste altímetro no 098. 060 na Bonf com 1018, 5974. Cidade descida, 2782. Azul 2782, desça para o nível de voo 050. 50, 2782. Quando o vento para o 6313? Vento no 90 graus, quando 3 nós, altímetro no 08. Aqui já diminuiu de intensidade, deve ter ido em sua direção na final. Ele tem no ponto de toque, viu? Portugal 021 Alpha, complete airlines, final approach, runway 10, contact now tower 118, decimal 95. 118.95, eu fico 021 Alpha. Approach, report runway insight. Go. Portugal 021, we have heavy rain on final, but light rain here over the runway. Chile 6313, solos 13, livre à direita, ataque nessa frequência via alfa, reportante da Juliette. Nessa, reportaremos o 6313. 4298, táxi via Juliette, portão 1. Juliette 1, 4298. 6310, estou autorizado pelo centro Recife, está presente na direta Romeu Fox 018. Estimativa direto Romeu Fox 018 para Recife, 6310. One runway in sight. Negative. And it's out in Portugal, set one off. Clear to land, wind 170 degrees with 17 knots, QNH 1018. Let's land in Portugal, set one. Rio 5974, reduz velocidade 2209. 229, Rio 5974. Oceanair 310, chama agora o centro Recife 125, decimal 45, caso negativo 126, decimal 85. 254, negativo 26, 85, 63, 10. A primária 125, decimal 45. Ativo 254, confere? 45. Ah, 45 então, tá ok. O 2782 está autorizado a final do procedimento de LS que foi pistão 0 que separa 2 em pés, altímetro no 0, 1 no 8, reporte estabilizado. The right officer and report for Juliet in Portugal, this one out. Está na escuta do controle? Na escuta do 782. Está autorizado a final do procedimento LS que ficha no 0, desceu para 2 no pés, altímetro no 0, 1 no 8, reporta estabilizado. Se tiver condições, incrementa a velocidade. A gente está mantendo 220 devido à turbulência, mas vai manter até mais próximo. 1 no 0 no 8, 2000 autorizado o procedimento, 2782. Salvador, gol 9082, para as condições daradas no momento. Chuva leve, teto 1000 pés, visibilidade 4000. E o vento, por gentileza? 1,70 graus, com 1,5 nós, altímetro no 0 no 8. Sente 9082. Gol 9082 para puxa, acionamento 2. Autorizado, reporte táxi. Reportará para o táxi 9082. 5974, vetoração para sequenciamento, curva direita proa 235, limite voa nessa proa por 1 ou 2 milhas. Desça para 310, alto na cama 06. Portugal 021 Alpha, taxi by Kilo, first one to your left, apron 3, and call before main apron. Kilo, left, apron 3, and call you before main apron, I approach you this way. Hoje é 5974, já foi autorizada a descida para 313, altímetro 1018. Direto para 3000. Com 974, reduz a velocidade 1880 nós para o localizador esquerda, proa 145, reporta estabilizado. 145 para 190 nós. Gente, 158 a bordo, altímetro 1018, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, pode espera. Índia Alfa, reporte pronto, pode espera, o voo 9083. Portugal 021 Alpha, maintain position before main apron. Maintain position before main apron, Portugal 021 Alpha. Estabilizar na LS, seu Azul 2782. Azul 2782, completa sua procedimento LS X-Way, mantenha a presença da cidade até mais próximo, chame torre 118, decimal 95. Torre 2957, vai manter a velocidade 2782. O 5974 está autorizado a final do procedimento ILS XC. Fecha no 0, desce para 2, não tem. Alfonso no 0, no 8, reporte. Luiz Alfonso. Gente, para 2, minha falta. Azul 2782, boa noite. Boa noite, Azul 2782, reporte Campo Vista. Gente. Passando pelo localizador, Rio 5974. Rio 5974. Completa aproximação, aguarde transferência para tudo. Certo. Azul 2782, vento no 60 graus, cono 4 nós, altímetro no 0 no 8, reparte avistando. 7782. Portugal 021 Alpha, taxi by main apron, gate 11. Main apron, gate 11, in Portugal, 021, via. Salvador, boa noite, no Gol 1246. Gol 1246, controle Salvador, acione identificação, dessa vez chegada bom, para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 0 no 8.